frequência direto ao destino da presente. 8, 1, 1, chama sempre Recife em 1, 2, 8, decimal 8, até 1, 2, 1, 3, 5, decimal 3. Ok, 1, 3, 5, 3, topo secundário, primário, 2, 2, 3, boa noite, obrigado, boa noite, todo mundo. Boa, boa noite. Obrigado. Seattle, o Delta chama Seattle Recife em 126, decimal 8, 5, alterna 125, decimal 4, 7. localizado o taxa Fátima Lins, chama no ponto para a ponta, hoje o chão de metrô, 08. Passando 2000, São Bruno. 3601, contato radar, suba 360 direto Lena. 360 direto Lena, 3601. General, Alfa Charlie Mike, prossiga. Alfa Charlie Mike, para reboque da posição 06 para a posição 07 do pátio principal. Posição 06 e 07, autorizado, chama o término. Alfa Charlie Mike, ciente, reporta um certo. Gol número 1, autorizado, táxi e a... Pátio 3, Pátio 1, Indy, chama o ponto para pronto, ajuste o altímetro 1 a 0, 1 a 8. Echelon 0, vento 90 graus, eu não fiz mais. Autorizado, a minha área é colapso, Echelon 0, bom. Autorização para reboque do pátio número 3, posição 2 Romeo para o Pátio 1, na posição 11. Autorização São Paulo, conforme. Oceanair 6075, aguarde autorização. Pessoal, do Mandíbulo 1229, Foxtrot, posição 08, autorização São Paulo. Foxtrot número 2, do 1229. Tá, 3399, autorizado táxi, via Fátima Lindo, chama no ponto que estará pronto, ajuste o altímetro em 1099. Índia, ponto espera, vai chamar pronto, 3399. No ponto de espera para acessar o Fátio 1. Utilizar o ingresso, chame no término, no 11. Ok. Alta Switchara, utilizado no Mr. Box, contra ingresso no Fátio principal. Alta Switchara, sim. Normalizar, autorizado, ele é decolado 50, 01, 00, 1959. Mike, Hotel Juliette, na remota 13. Solicita autorização de reboque da 13 para o filho do número 9 e a contabilidade da Israel. Aguarde, o Mike Hotel Juliette. Oi, tio. O chinês é 075, Montane? Agora sim, 5%. O chinês é 6075, autorizado São Paulo Congonhas, via Amplitude 10 com base, Petrobrona 6, porta rota do plano, nível autorizado 360. Decola da pistão 10, primeira curva à direita. Saída São Bruno, Leda Mótiva. 5-1, 1-1, transponder, 1-2-0, décima 8, frequência do controle Salvador. Ok, está autorizado então São Paulo, nível 360, apervulo 1-0 até por base, apervulo 1-6, após rota do plano. Decola da 10, primeira curva à direita, São Bruno, Leda Mótiva, 5-1, 1-1, no transponder, controle 1-2-0-8. Transponder, controle de Salvador, série 1-0-0, decimal 8. Bom, transmissão pode estar ruim novamente, mas deu para entender. 3-0-3-6-0, 3-1-0, por baixo, 3-1-6, por muro, 9-1-0, curva direita, salvo 1, veda, ótima. Acena 5-1-1-5, controle de Salvador, 1-2-0, decimal 8-0, gol 9-2-2-9. 1-2-2-9, correto cotejamento. Chame como pronto pushback acionamento, agora como receba, turno? 100% para o push acionamento, 1-2-2-9. Salvador, voo 961, autorização de avião, da moto. Como 961, como recebe? Agora 5, voo 961. 1961, autorizado Galeão, via Cruzeiro 44, Serra Golfo Romeu, apenas o 857 Moço, nível autorizado 360, decola da 10, primeira curva direita, saída São 1, Leda Zócino, 5114, 120, décima 8, controle. Podendo para fora? Transfundo 5114. Autorizado Galeão, nível 360, via Cruzeiro 44, segura, apenas o 857 Moço. Decola da 10, curva direita, São Roleta, do Zócolo, acena 5-1-1-4, voo 9-6-1. Voo 9-6-1, correto, chame pronto, pushback e acionamento. Camarada, remota, voo 9-6-1. Alfa X-Ray Charlie, torre Salvador. Alfa X-Ray Charlie. Itália, torre Salvador. Prossiga, torre. A instrução foi que chamasse para ingresso no pátio principal. Ô, torre, positivo. É, onde aqui, roupa aqui. Mas a gente já tem ingresso, a gente está navegando no pátio 3 aqui, ok? Na posição 3, ok? Desculpe o transtorno. Sim, estamos usual, porém, essa situação não pode acontecer, senhor, porque se tem uma aeronave realizando pushback ou alguma coisa, isso daí pode ocasionar algum incidente. Ok, ok, mas não vai se repetir, não. Na escuta. Salve 09, autorizado agilizando, Mike até a Juliette. Hoje tinha o braço. 075 para o táxi. POB é de 128, Galeão, com 5 horas. 075, autorizado táxi, Patinho Lindo, chama no ponto espera pronto. Ajuste a última, seu 909. Gente, Patinho Lindo, 0019, no ajuste, vai reportar pronto, Chile 6075. Chile 6075, agora como recebe a torre? 5x5, Chile 6075. Gente. Falou Mike, hotel é Juliette, parceiro na posição número 09, bom dia, obrigado. Kate, bom dia. Autorizado, alinhar e decolar pistão 10, vento 1900 grau com 2 graus. Autorizado, alinhar e decolar 10, Chile 6075.